Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô vovô, agora pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, para que os nossos ouvintes possam relembrar realmente a era de ouro do rádio, musicalmente falando. Na abertura, nós vamos atender, de acordo com o nosso roteiro, ele que reside no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, ou melhor, é ela para a satisfação nossa. Dona Elza de Paula Macedo, pela véspera conosco, ela que reside na SUCAP, está em sintonia com a nossa Rádio USP de São Paulo. E Dona Elza de Paula Macedo, do bairro Alto de Pinheiros, gostaria de ouvir essas músicas circenses. Almirante, a maior patente que o rádio já teve, canta em belíssimo arranjo do Pixinguinha, do musicólogo Barroso, Circo de Cavalinhos, Silvio Caldas, o Titio. Silvio Caldas, aqui em arranjo do Radamés. Do Braguinha, João de Barro, o Circo Chegou. Tudo isso para ela que reside no bairro Alto Pinheiros, em São Paulo, a nossa gentil ouvinte, Dona Elza de Paula Macedo, conosco nesta manhã de domingo. Ainda ele, aquele que dispensava adjetivos, Carlos Galhardo, cantando do Paulo Barbosa, O Palhaço, o que é? Cai na jaula dessa fera para ver como é capaz de morrer nas garras do amor. A gente vê comumente andar um homem sobre faca e facão. Eu não ando mais um dia engolindo de fogo e sofri a dor de uma paixão. Thank you. nada, tem leão que não quer nada e foge do domador. Tem chinês malabarista, japonês equilibrista e um burro professor. Tem o mágico pajola, tira tudo da cartola e ninguém descobre o jogo. Tem macaco que pantera e um palhaço que se espera ver um circo pegar fogo. Na rua e vem anunciar que o rei Momo já chegou e é hora de brincar. Este ano vamos ter variedade, vai ser um barulho na cidade. Hoje tem marmelada, tem sim senhor. Hoje tem goiabada, tem sim senhor. O palhaço que é, é ladrão de mulher. Hoje tem marmelada, tem sim senhor. Hoje tem goiabada, tem sim senhor. O palhaço que é, é ladrão de mulher. O palhaço está na rua e vem anunciar que o rei Momo já chegou e é hora de brincar. Este ano vamos ter variedade, vai ser um barulho na cidade. Hoje tem marmelada, tem senhor. Hoje tem goiabada, tem senhor. O palhaço que é, é ladrão de mulher. Hoje tem marmelada, tem senhor. Hoje tem goiabada, tem senhor. O palhaço que é, é ladrão de mulher. Anunciar

com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, em seu 13º ano no ar. Um jardim, um coreto, a música e a saudade agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, vamos agora o Juninho para o nosso intervalo e na volta estarão desfilando em nossa passarela sonora Baiano, Jamelão e Paraguaçu.